vamos chamar todo mundo amanhã para vir para aqui. Vamos chamar todo mundo de São Paulo. Vamos fazer com que em cada estado manifestações como essas se façam. E isso vai nos ajudar a pressionar o Supremo Tribunal Federal para que acabe com essa chicana, com essa brincadeira e declare liberdade para Lula e para o povo brasileiro. Muito obrigado!